77, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem pista 1-0, vou no 077. November Alpha Pat 402 a bordo, autorizado. Vou local Salvador, Salvador. Rota direta, 1 no meu pés. Decoda 17, primeira curva direita, ingressão no corredor Axé. Transponder 0171. No controle Salvador 119 decimal 35. Mike, decola os 4-5, mantenha pro até atingir 1 no meu pés, após transferir o controle em 119.35, tem um bom voo. Vai, mantenha pro até atingir 1000 pés, depois passa para controle 119.35, vou ver Mac Mike. 4-02 a bordo, para acionamento táxi decolagem, com a toia. 118.95, ajustando a 0-2, Índia November Alpha. Indy November Alpha, chame táxi. Yes, Sam, Sam. Sam, prossiga. Para abandonar a fala de Itapã, prosseguindo para o pouso no Graé. Continuando a agilizar ao máximo, Yes, Sam, Sam. Reporte na curta para o pouso. Sim, agilizando. 1077, livre decolagem da pista no zero, vento 140 graus, 112 a nós, segundo no 077. Livre decolagem, pista no zero, gol no 077. 1-6, alternando Campinas, autonomia 0320. Fazer ataque à sua direita via Índia, no ponto de espera pista 1-0, contorno 118 decimal 95, ajustando a 0-2, tá 3145. 3145, sim, fazer ataque à sua direita, na Índia, ponto de espera pista 1-0, torre 189, ajustando 0-2, tá 3145. Solo Salvador, passarelo 2231, push back acionamento, pátio 3. 3-0, chama o táxi, passarelo 2231. 3-1. Terra, terra. 077, decolou 48, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. 935, obrigado, boa tarde. Rodou o gol 925, tá na posição 5 para pushback acionamento. 2A chama para o táxi 925. 2A chamará para o táxi 925. O 2, confirme, está bastante travado? Afirmativa. A gente chegou 1395, o vento é 140 graus, com 09 nós, tem livre pouso pista 10. Livre pouso pista 10, 1395. 250 em Serra Serra, boa tarde. Sim, é que é, Salvador, muito boa tarde, o TAN 3145, ponto de espera fixão no zero, pronto a decolagem, visual contrastado na curta final. Gente, após o Boeing na curta final, pistão no zero, TAN 3145, após o tráfego ali, mantém cabeceiro no zero. Após o pouso da nave na final, ali mantém cabeceiro no zero, TAN 3145. Controle 1935. Serra, confirma o PAB. 114 agora 1895 para acionamento e decolagem, ajustando 1012, Yankee Serra Serra. Direcional, Yankee Serra Serra, chame táxi. Da presente sem interferir, com a 1-0, tá livre decolagem, comprou a norte, o vento no 40 graus, com 9 nós, reporte fora do solo, Yankee Serra Serra. 5 no solo e 5-1, na direita na Fox, solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde. Fox 1-2-1-9, o 3 já tem, boa. 5 vai manter a posição, agora aguardar a nova instrução que vai guardar o início do táxi do passarido, que tá no pátio 3 e vai livrar o pátio já em seguida. Quem guarde mais um minuto. Então a passagem do passarelo eu posso iniciar? Gente, após a passagem do passarelo está reautorizado. Quem chama para o táxi, igual 925. Ok, então após a passarelo chamará pronto para o táxi 925. Fala Salvador, boa tarde, com 395. Bom, 395 procede Alfa, chamante da Juliette. Alfa, sou Juliette, 395. Guardando pistão no zero, livre. Pago, pago. 3145, livre decolagem da pista no zero, vento no 30 graus com 09 nós. 3145, livre decolagem. 3 ataques via pátio principal e Índia no ponto de espera. Pista no 0, 14, 118, decimal 95, ajustando 1012, passaria 2231. 2295, ponto de espera, obrigado, uma boa. Autorizado ingresso, reporte cabeceiro no 7, pronto para decolagem em Novo Miral. 755 em coordenação com a equipe de sol, chama para o táxi. Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu, informação Quebec. Confirma o pátio se você encontra a pista que decola. Estou e o Papa Tango Juliette Tango Zulu, está uma milha de dunas, está estabilizado. Estou passando sim, Miro Juliette Tango Zulu, boa tarde, altímetro 1-0, 1-2. Boa tarde, chamarei. Tango Tango tem livre pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 0-9 nós, Alfa Tango Tango. Tango Tango. 3145, decolou 5-3, controle 1-1-9, decimal 3-5, tem um bom voo. Alfa 3-5, obrigado. Tango Solo, Tango Solo. 2-5-3, tem boa tarde, Yankee Serra Serra. Gol 925. Salvador, boa tarde, eu posso ser 2231, pode esperar pronto. Pronto, cópia. Salvador e Léo, nível de voo 065, aéreo via Golf 677, decola pista 1 a 7, curvando à direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1 mil pés, aguardando liberação do controle. Transponder 0263 e o controle Salvador 119.35. Projeto meu, procedimento correto, para acionamento táxi decolagem, com a torre 118.95, o ajuste é 102, Alfa Juliette Romeu. Você me chamou a torre? À esquerda, prossegue Juliette, portão 04. Juliette 04, apresentar a nossa companhia, gol 3 Mike Eco Delta, pronto para cópia? Pode checar. O ar de pista livre, Juliette Tango Zulu. Rota direta, 1.000 pés. Decorda pistão 97, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. Responde ao padrão 0125 e o controle Salvador 119.35. Confio em PLB. 02 a bordo, parte 4, pressionamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajustando 1012, marca com Delta, bom voo do regresso. O Alfa Tango Tango, confio meu pátio. O senhor vai pegar alguma carga ou vai ficar lá no pátio 3, vai pernoitar? A gente prossegue o pátio 3, cruzando a Alfa, Kilo, pátio 3. Para o Mega Eco Delta, livre acionamento, chame táxi. O operador está fazendo o Bravo. Salvador, voo no 925, pronto para o táxi, está com o PLB de 94, 4 horas e 9, e altera na campina. Voo 925, dois ataques em frente à parte principal Índia, no ponto de espera da pista no 014, 118.95, ajustando 1012, voo no 925. Livre táxi de ataque principal Índia, ponto de espera da 013.95. ABC 10. A linha mantém 2261. Azul 6919, tem aprovado 340. Copia ou prefere a coordenação? Teste autorizado. Salvador Campinas, via Pesolu 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota. Transponder 5420 e o controle Salvador 119.35. Já estamos no Lu, prossegue para o Pat 3, cruzando a Alfa Kilo, só vai começar a descarregar. Decolou 59. Forma o tráfego à direita, próximo ao farol Itapuã, helicóptero mantendo 500 pés, mantém a prova de decolagem até atingir 1.000 e chame controle em 119.35, índio no número alfa, bom voo. Ciente do tráfego a farol Itapuã, irá acender a 1.000 pés e chamará o controle em 1935, índio no número alfa, até regresso. Regresso. Mantenha a posição, o Alfa Juliette Romeu aguardando. Salvador, Gol 925, São Ponte Serra da 10, pronto. Mantenha a posição, boa tarde, mantenha a posição, Gol 925. Mantendo a posição, 925. Torre Salvador, o Vitor Chaliaco passou rotatório, já está na final da 17. Iniciei 360, pela esquerda, o Vitor Chaliaco, aguardando para prosseguir final 17. 360, pela esquerda, aguardando a autorização 97, Vitor Chaliaco. Altímetro 1012, Vitor Charlieco. Afirmativo, 1012. Você está passando por Atapuã. Vasco Barbara, Bravo, prossegue via litoral e vai prosseguir para pouso em qual setor? Vai no litoral norte aqui, senhor, vai para Ibirapuera. Ter o através sul da torre, o Romeu Oscar Bravo, aguardando para prosseguir, ok? Apenas, através da torre, Roberto Abraço. Saludos 231, decola 00, controle 11935, bom voo. Obrigado, uma boa tarde, 31. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, sem contatar o controle, porque a frequência está tumultuada, o controlador não escuta, estamos na final embaixo travada. Rádio azul 4206, altímetro 1012. Tem livre pouso, pistão no zero, o vento 130 graus com 09 nós. Livre pouso, não no zero, azul 4206. Azul 4206, forma o tráfego à direita, está mantendo o litoral sul, 500 pés do helicóptero, não vai interferir com sua aproximação, ok? Ok, no Tiquenzo, azul 4206, obrigado. Responde 0264 e o controle Salvador 119.35. Fecha a corte, curva à direita, ingressando no corredor axé, ok? Um no meu pés. Chaleco, senhor, a gente realizou uma espera, já ia pra... queria saber se autorizava a proa final, mas a gente já realizou da hora isso aqui. Pede. Vitor Chaleco, tem condições ainda presente? Vai retornar a final da 17, tem que completar o 360. Tá presente, com condição, senhor. Agilize o Vitor Charlieco, reporte final de 2 milhas da 17, agilizando o Vitor Charlieco. Agilizando, reportará final 2 milhas do Vitor Charlieco. X-Mike Eco Delta, reporte para ingresso da 17. Foi Juliette, livre acionamento, aguardando para o táxi. Ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, 925. 4206, solo 03, à direita na Fox, solo 219, boa tarde. 219. Torre Salvador, boa tarde, trip 5364. Torre Vitor Chaleco, 2 milhas na cabeceira 17. Vitor Chaleco, vai fazer um novo 360 pela esquerda, que é negativo, tráfego em LS já próximo marcador externo. Passam 360 aguardando o setor. Afirmativo, senhor. 360 pela esquerda, aguarda. Torre Salvador, boa tarde. 5364. 5364, continua a aproximação, aguardando pista livre. Atrás. 925, livre decolagem da pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Livre decolagem 10, 925. táxi Zulu Alfa Juliette aguardando na APAPA. 5364, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, pista no zero, baixo travado, trip 5364. Tente. Alvo 25, decolo 05, controle 19935, então bom voo, boa tarde. Hein? Chama o controle 19-35. 19-35, boa, 9-35. Tchau, completo, complete o novo 360. Após o ATR na curta final do 1-0, será autorizado o pouso 1-7. Já está Então, Zulu, inicialmente autorizado até a entrada do pátio 3, o táxi é posto para ingressar no pátio principal, Juliette, então, Zulu. Levo. Prossiga, Alfa, Tango, Tango. 7, Alfa, Tango, Tango, autorizado inicialmente até a entrada do pátio 3, é posto para ingressar no pátio principal, ok, Alfa, Tango, Tango. 1-3-0 graus com 09 nós. Livre pouso para o 7, o Vitor Tchaleco. O 755 ali mantém cabeceiro no 0. Ando agilizando, prossegue, reporte na Lima, o Juliette Tangolo. Solo 07 à direita, solo 219, boa tarde. Direita 219, boa tarde. Quando a gente vier após a passagem do Juliette Tango Zulu, está liberada a entrada para o portão 8. Autorizado para seguir, o azul 4206. Então, livre ingresso, parte para o portão 8, azul 4206. Roberto Braga livrou a USP2810. Posição buraquinho para transferência ao controle, Romualdo está bravo. Buraquinho, bravo. 5364, prossegue táxi via Alfa, Kilo, parte 3 da posição é 04. Alfa, Kilo, parte 3, posição 04. Alô, Salvador, boa tarde, gol no 856. Boa noite, 5.6, informação Quebec, ajuste 1012, aguarde cópia. Bora. Juliette Tanzulu prossegue Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, para cruzar a minha cidade, 1735, a torre, 118, desse 195, Juliette Tanzulu. Zero, duas milhas distantes. Tá, ajuste na 62, 1-0, reporte 100, vira com trem checado, altímetro 1-0, 1-2. Reportará, 62, 1-0. Vai por aqui. O controle 1935, Romeu Oscar Bravo, bom voo. Bravo. Alfa Juliette Romeu, observa a passagem na frente do Charlie 208, após ali mantém cabeceira 17. 755, forma o tráfego à esquerda, helicóptero 500 pés, prosseguindo litoral norte, já afastado aproximadamente 3 milhas da cabeceira. 28 não vai interferir. Tem livre decolagem da 28, vento 150 graus com 8 nós. Solo, trip 5364, tá funcionando. Acabou, posição 4. Acima ativo, trip 5364. Pista livre, Oxenay 62, 1-0. Vai chamar a torre novamente, 118-195 para cruzamento da 1735, Alfa Tango Tango. Boa noite, 5-6, pronto, cópia. Zulu, mantenha a Taxi Quebec aguardando para o cruzamento. Ativo também. também mantém a posição, o Zulu Alfa Juliette na Taxiway Papá. Posição, Juliette Tango Zulu. China 6210, tem livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus com 09 nós, China 6210. Tem pouso, China 6210. 755, decola Luiz 10, controle 1, 19, decimal 35, bom voo. 856, pronto, cópia. Opa, Juliette Romeu, atento à esteira do Airbus 320. Após a esteira tem livre decolagem da 17, o vento 140 graus com 8 nós. Alfa Juliette Romeu. Boa noite, 562. Salvo, confirmando, salvo. Zero, no solo 11, à direita na Fox, solo 1219, boa tarde. 219 na Fox, 1219. Quem mantém o Mike Eco Delta? Salvador, uma boa tarde, hoje, né? O China 6210, o Delta TV Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, tá no 10. Juliette Romeu, decola 12, chama em controle 119, decimal 35, bom voo. Alfa Juliette Romeu. 9. Tower, good afternoon. 32190 for ILS. Establish Tower Box. Afternoon, 32190, continue approach and send by when evacuated. Caution, short final row 10, flock over birds. Right, that's we'll enter the vacated runway, 32190. And get down the locket, 32190. Hi sir, can you repeat? Turn gear down to locket. Affirmative, go down and locket. 8-3-1-9-0, clear to land, runway 10, the wind is 140 degrees, 10 knots. Clear to land, 8-3-1-9-0. Mike Echo Delta, decola aos 14, controle 119, decimal 35, tomou voo. Controle 119, decimal 35, tomou voo. Alfa Juliette, autorizado ingresso no 7, encosto cabeceiro no 7, pronto para decolagem. Do tráfego Juliette Tango Zulu, livre cruzamento da 17, via Papá até o Pat 5, Alfa Tango Tango também seguindo Juliette Tango Zulu. Copy, 86. Autorizado, Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 390, saída Pucca, transição Caju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5451 e o controle Salvador 119.35. Voo 856, está autorizado Recife, nível 390, via rota do plano. Após a colagem curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. O transponder 5451, controle 119.35. Chofre Maneiro via Upper Whisk 58. Upper Whisk 58. Correto, em Proto Gono 856. Mará, 186. Solo, seu 3567, teria a saída prevista para o Upper Zulu 17? Confirmando, tá 3567, aerovia que apareceu aqui no plano, seu Upper Zulu 17. Exato, teria a saída prevista? Afirmativo, só um minutinho para a cópia, ok? Informação é Quebec. Ok. Azul, 994, Fernando Ribeiro, pressão. Afirmando pelo B69? Negativo, 99. Afirmativo, 99 copiado, utilizar a parte da direita via Índia, no ponto de espera da pista 10 com a torre 118, decimal 95, ajustando na 012, azul 6919. Frente direito na Índia, pronto, torre de 995, ajuste no 012, obrigado. 1895, ok? Posto, 1895, obrigado. Salvador Ground, good afternoon, 3190, Mackenzie Runway 133 Alpha. Ok, 2190, good afternoon, clear taxi line, Alpha Juliet Gate 05. Alpha Juliet Gate 05, 2190, thank you. Via prossiga. Autorizado Salvador, Brasília, via Upper Zulu 107, nível de voo 360, saída da El Lida. Corrigindo, Arbor Elefa, saída Arbor após Elefa. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5452 e o controle Salvador 119.35. 567 da Transcente, utilizado Brasília, nível 360, Vieta, Zulu 17. Saída Arbor Elefa, decolando da 10 com curva direita, transponder 5452 e 1935 o controle. Correto, Plata 3567. 3567. Oi, Salvador, boa tarde, 2909. Do 699, boa tarde, está livre alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus com 08 nós. Obrigado, alinhar e decolar para o 699. 6919, pode iniciar. Temos, tinha sido autorizado, está livre, 130 graus com 09 nós. Tem, 6919. É 919, decola de 21, chama o controle, 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, 1935, controle, obrigado. Salvador, boa tarde, este é o voo 1612. Boa tarde, altímetro 1012, reporte Simbra com trem checado. Positivo, estabilizou glide e localize. Baixar travada? Travou com o número 2? Afirmativo, gol número 2, baixou e travou. As borrachas estão ao vento, opa. Gol número 2, o vento 120 graus com 1 a 12 nós, 1 a 2 nós, tem livre pouso, pista 1 a 0. Número 2, copiou? Positivo, grato. Salvador, voa Chanel 143, ILS, 3 milhas e meia de externo, reduzido. Na minha 143, reporte passando Simbra, com trem checado, aguardando pista livre, é o número 2, o altímetro 1012. Gente, 1012, está com 140 de indicado. Vai de pista livre. Guarda em pista livre, 1143. É, 1143. Visando aqui, amigo. O número 2 no solo 29, à direita 219 solo, boa tarde, graças. 219, boa. Travou, 1143. Sem livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso, 6143, obrigado. Solo gol 1612, livrado. 1612, consegue táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11. Alô, Salvador, 3567, pushback, acionamento no 3. Apesar de chamar o táxi, 3567. Autorizado, pushback, acionamento, 3567. tarde, voo 601. Tá estabilizado, 3 milhas, marca 27. Porte passando Simbra com o trem checado com o 601, o último entrou no 012. 1012, reportarei Simbra. Oi, Salvador, recusando o November, passou 29 de Paris, pijado, de volta. 143, no solo 32, à direita na Fox, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 219, boa, 143. 1 November, o último entrou no 012, reporte passando rotatória. Externo, e após ser autorizado, ok, será o número 2 para prosseguir para pouso 197, Marcos 1 November. Opa, reporte antes da Juliette. Ah, o ponto da Juliette, 6143. Para o táxi 3567 com 132 a bordo, 4 horas e 15, Campinas. Livre pouso, pista no 0, vento 140 graus com 08 nós. Livre pouso no 0601. Chama 012, Tantrei 567. Sente no 012, só por gentileza, torre 187. 1895 a torre, ok? Sente 1895, obrigado, até mais. Não, não, não, não. Romeu, possível coordenação do nível 200, só ponte isso, tá confirmando a palavra pra ele. Sente, triplo 5299, formação Romeu, 200 já aprovado, aguarde um minutinho pra cópia. Olá, Salvador, azul 4206, seguinte da informação Quebec ainda, é nível 3.0 para o Recife. Sente, azul 4206, a informação em curso agora é Romeu, a número 2 cópia, aguarde por gentileza. Aguarda. Boa noite, 56, após o Airbus da SAM livrar a cauda, está autorizado. Acionamento, pushback, coordenação aqui para o pessoal do Chimitax. 156, chama lá para o táxi, iniciando o posto, posição 4. Proções da Juliette, 6143. Prossegue, Juliette, portão 612, é o Chiné 6143. Spectrum 612, 6143, obrigado. Trip 5219, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5219. Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor, após Arbor, DCT. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5473, e o controle Salvador 119.35. Autorizado, Salvador Conquista no 200, Arbor após direto, da 10 à direita, 5473, 119.35, no trip 5219. Correto, então no trip 5219. Então pronto, 5219. Proxanel 6201. 6201, informação Romeu, aguarde, número 2 para cópia. Preciso Romeu aguardando. Azul 4206, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. Autorizado, Salvador, Recife, via Upper Whiskey 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5455. E o controle Salvador 119.35. November Yankee Mike. Vai reportar na curta final 27, November Yankee Mike. 01, solos 36 à direita na Fox, solo 219, boa tarde. Na Fox 219, obrigado. 119.35, azul 4206. Correto, tinha pronto, azul 4206. Acusa pronto, 4206. Solo Salvador, boa tarde, eu fui 5453, da Romeu. Trip 5415, aguarde número 2 para a cópia, formação Romeu correto. Salvo Salvador, Goiânia, gol 1601, livrou na FIFA. Gol 1601, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1601. November, Solos 37. Tá livre, prosseguir à direita até o pátio 5, estacionar livre, frequência, boa tarde. Índia, no ponto de esquerda, pista no 0, com a torre em 118, decimal 95, ajustando no 0, no 2, gol no 856. Gente, Índia, ponto de esquerda, chamando a 108, 95, 112, gol no 95, pois não, gol no 85. Chiné 6201, no ponto cópia. Chega. Autorizado Salvador Galeão, via Upezulu 1-0, SMAP, DCT Lúvito, DCT Barbacena após DCT Toquim, o nível de voo 360, saída da El Leda, após Leda Bridge, decol da pista 1-0, primeira curva direita, transponde 5450 e o controle Salvador 119, decimal 35. Autorizando Galeão para Upezulu. Upezulu 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, depois Toquinho. Vai decolar da 10, curva direita, é o Leda Bridge, 1935, 5450, responde. Correto, em ponto, o Xenem é 201. 201. 35415, pronto, cópia. 1643. Autorizado, Salvador Ilhéus, aerovia Golf 677, plano Yankee inicialmente 1140, após modifica para 065 em Coral. Em Coral modifica para 065 e prossegue visual para o destino. A subida é Coral, decolando a pista 1-0, primeira curva direita. Transponde 0271 e o controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado, Alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém o número 7-1. 7-1, apenas confirmando em Yankee 1-4-0 em Coral, modifica para 065 e prossegue visual, ok? Correto, em ponto 5495, trip. Volume 601, Juliette, portão 02. 601, tá bom. Juliette 02. Juliette 02, 601. O Papa Romeu Lima, Lima Alfa, Romeu correto, vou local Salvador, Salvador. Confirma a intenção de voo. Sente o Lima, Lima Alfa, você vai permanecer no campo, no circuito de tráfego? 09 nós, voo no 856. Tenta falar, João José, voo no 856. Qual foi o meu procedimento, o Lima Lima Alfa? Sente Lima Lima Alfa. Check Mike, Solos 40, autorizado backtrack, corte livre no 17. Decolos 41, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. 1935, bom serviço, 856. Vamos. Lima, Lima Alfa, pronto, cópia. Obrigado, voo Salvador, Salvador, 1 mil pés, circuito de tráfego, decolando a pistão na 7, aciona 0122 e o controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 95. Rádio 9 Mike. Apenas confirmando a altitude 1 mil pés, corrigindo a frequência da torre, 118.95, ok? 95, e vamos manter o circuito de tráfego sujeito ao tráfego, ok? Mano, passa, você encontra quantos a bordo? Lima, Lima Alfa para acionamento, táxi ecológico, a torre agora 118 decimal 95, com ajuste 10 no 2, com a Papa Romeo Lima, Lima Alfa. Vou liberacionar, chame táxi. Autorizado, chame táxi, TIP 54195. TIP 5491, altímetro 1012, está baixado travado? Reportarei quando baixar, se pode estar vindo. Está baixado de checada, trip 5491. Livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós, trip 5491. Livre pouso com 5491.